que dobra para donde eu quero, que dobra para donde eu quero. Ai la la la, ai la la la. Tenho uma nena pastora, delgada como um solteiro. Vou baixando ao monte, baixando, baixando. Vou baixando ao monte, pulo o monte abaixo. Baixando o monte, baixando, baixando, vou baixando o monte e o picha da noite. Pastora, que vas comando? O teu amor encaurel vai afundando a ferida, vai afundando a ferida. Ai la lelo, ai la la la, pastora que vas comando. Onde vas tan pensativa? Vou baixando o monte, baixando, baixando. Vou baixando o monte, abaixo, vou baixando o monte, baixando, baixando, vou baixando o monte e o picha da noite. Baixando o monte por um monte abaixo, vou baixando o monte, baixando, baixando, vou baixando o monte. Eu...